chegando. Você só quer beijar na boca. Eu quero namorar, você só quer ficar. Você só quer beijar na boca. Quer me levar pra cama e depois me deixar. Vambora! Segura que é amor perfeito. Tá no armazém fazendo uma farra, galera. Você só quer beijar na boca. Eu quero namorar, você só quer ficar. Você só quer beijar na boca. Quer me levar pra cama e depois me deixar. Comigo não, não vai rolar. Pra me ganhar você vai ter que rebolar. Comigo não, não sou assim. Não sou mulher de dividir, eu quero um homem só pra mim. Andam de mãos dadas pelas ruas namorar. Isso é o que eu quero, você não pode me dar. Quero ir ao cinema te apresentar meus pais. Você vem dizendo que ainda tá cedo demais. Baby, eu já conheço esse papo furado. Conta outra história, essa não cola não. O que você quer é me levar pra cama. Pra me colocar na sua coleção. Você só quer beijar na boca. Eu quero namorar, você só quer ficar. Você só quer beijar na boca. Quer me levar pra cama e depois me deixar. Você só quer beijar na boca. Eu quero carro sério, você diversão. Você só quer beijar na boca. Eu quero me entregar de alma e coração. Você só quer beijar na boca. Eu quero namorar, você só quer ficar. Você só quer beijar na boca. Quer me levar pra cama e depois me deixar. Comigo não, não vai rolar. Pra me ganhar você vai ter que rebolar. Comigo não, não sou assim. Não sou mulher de dividir, eu quero um homem só pra mim. Andar de montadas pelas ruas namorar. Isso é o que eu quero e você não pode me dar. Quero ir ao cinema te apresentar nos pais. Você vem dizendo que ainda tá cedo. Leva pra cama e depois me deixar. Você só quer beijar na boca. Eu quero caso sério, você diversão. Você só quer beijar na boca. Eu quero me entregar de alma e coração.